tirando a essa. Falou que tinha isso, aquilo, uma conversa cheio de história, só pra ganhar nome. Nossa, e tio não é sujeito homem. Colo só com rico, tenho carro estilo, tenho uma face. Maluco atrevido, só vejo de a pé. Levando na limpeza, pagou de bambambam, sua vida é uma pobreza. Tem que esforçar, né, correr atrás. E não ficar mentindo pra dizer que é capaz. Ter atitude, com crime não se ilude. Falou que ficou preso, mó pipoca sem virtude. Parar de viajar, né, vai trabalhar. Se é do gueto, não pode falhar. Começa do pequeno, não queira ser grande. Esse é o famoso Rap Forrest Gump. Paga, paga, paga de comédia. Esse maluco é mó história. Vixe, mó conversa. Paga, paga, paga de comédia. Esse maluco é mó história. Vixe, mó conversa. Paga, paga, paga de comédia. Esse maluco é mó história. Vixe, mó conversa. Paga, paga, paga de comédia. Esse maluco é mó história. Vixe, mó conversa. Então vai vendo essas fitas. Faz até uma peça, teatro com mentiras. Pensa que é artista, vai cair a mixa. Larga de papelão e de patifaria. Esse cara é mentiroso, não. Não tem respeito, irmão, nenhum conceito. Então, daquele jeito, quando é comédia é tirado na quebrada. Vacilão, boca aberta, João do Bar tá na vala. Nike do Paraguai, esse é original. Ah, comédia, pagou 20 reais. Minha roupa é de nível, eu estou na parada. Vi esse safado na feira da madrugada. Trabalha com as mina, fica de lorota. Parece até que é caxi, gosta de fofoca. Não gosto de história, nem cola comigo. Esse cara é mó comédia, vixe, mó perigo. Paga, paga, paga de comédia. Esse maluco é mó história, vixe, mó conversa. Paga, paga, paga de comédia. Esse maluco é mó história, vixe, mó conversa. Paga, paga, paga de comédia. Esse maluco é mó história, vixe, mó conversa. Paga, paga, paga de comédia. Esse maluco é mó história, vixe, mó conversa. Eu sou o Guto Comédia, sai da mira. Eu que sei o que é isso há vários dias. No cilindro, comédia não atravessa. Vira mulherzinha se vim com essa conversa. Tenho meu conceito e não pago comédia. Tipo sabotagem, represento a favela no rolê na vila. Faço meu churrasco, brinco com meu filho e depois saio vazado. Minha mina fica sempre esperando um qualquer. Se não vira nada, ela pega no meu pé. Comédia vacilão, me deve um dinheiro. Estou Durango Kid, tô aqui no veneno. O cara é pipoca, nunca vai mudar. Outro comédia não quer me pagar. Deixa pra lá, fica no gelo. Quando é comédia não tem jeito. Paga, paga, paga de comédia. Esse maluco é mó história, vixe, mó conversa. Paga, paga, paga de comédia. Esse maluco é mó história, vixe, mó conversa. Paga, paga, paga de comédia. Esse maluco é mó história, vixe, mó conversa. Paga, paga, paga de comédia. Esse maluco é mó história, vixe, mó conversa. É, xará, quando eu te conheci, até achei que você era mesmo. Mas aí, é o seguinte, que nem você, tem vários na quebrada. Família justa causa, da causa, da causa.